tudo da vida. Na varanda de casa, eu lembro do tempo, da voz da avó chamando, do cheiro do vento. Mas o tempo é ligeiro, não espera ninguém. Uns vão embora, outros chegam também. Cada cadeira vazia carrega uma história. Cada fotografia é pedaço da memória. Mas o coração aperta, não tem jeito de negar que acostumar com os novos nem sempre é fácil de lidar. Cada cadeira vazia carrega uma história. Cada fotografia é pedaço da memória. Mas o coração aperta, não tem jeito de negar que acostumar com os novos nem sempre é fácil de lidar. Família vai partindo, a saudade vai ficando, e a gente vai vivendo, aprendendo, se adaptando. Chegam rostos diferentes, mas o amor tem que ensinar que o ciclo da vida é sempre recomeçar. As conversas mudaram, até o jeito de falar. As receitas da cozinha já são outras no lugar. Mas mesmo com estranheza, a gente vai tentando, porque no fundo é família e o sangue tá chamando. Família vai partindo, a saudade vai ficando, e a gente vai vivendo, aprendendo, se adaptando. Chegam rostos diferentes, mas o amor tem que ensinar que o ciclo da vida é sempre recomeçar. Entre lágrimas e sorrisos, o coração se refaz. A vida é um rio que corre e não volta jamais. E mesmo que doa, é preciso aceitar que cada chegada é chance pra amar. Família vai partindo, a saudade vai ficando, e a gente vai vivendo, aprendendo, se adaptando. Chegam rostos diferentes, mas o amor tem que ensinar que o ciclo da vida é sempre recomeçar.